Obrigado, vamos sentar. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está distante, já vem em nossos corações. Para sempre. Bom, então vamos lá ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem o que nada valemos, não valemos nada mesmo. A pesca chamada milagrosa. Aqui estão reunidas passagens do Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. Segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Todos prontos? Andando Jesus pela praia do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus entrou na barca de Simão, e depois de pregar ao povo que lá se encontrava, mandou que Pedro se fizesse ao largo para a pesca. Simão lhe objetou que haviam trabalhado toda a noite sem nada terem apanhado, mas que lhe ia obedecer a ordem. E lançando as redes, pescaram tão grande quantidade de peixes que elas se romperam. Acenaram aos companheiros que se achavam noutra barca para que viessem ajudá-los. E eles foram, e as duas barcas ficaram cheias, de tal modo que quase se afundavam. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Jesus, porém, lhes disse: Segui-me e eu vos farei pescadores de almas. Logo os dois abandonaram as redes e o seguiram. Continuando a andar, viu Jesus dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam numa barca com o pai, consertando suas redes, e os chamou. Imediatamente os dois deixaram na barca o próprio pai e os empregados, e os seguiram igualmente. Esta passagem do Evangelho de Jesus demonstra inequivocamente como deve ser o legionário da boa vontade de Deus, a legionária da boa vontade de Deus. Que fugir disso aqui não é legionário, não é legionária. Há pouco eu ouvia uma gravação que o Pedro me trouxe, que uma prece proferida pelo irmão Zarura em julho de 1971. Vejam vocês quanto tempo. E como sempre, aquela luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, porque quem entra para o caminho de Jesus sabe que terá que enfrentar sacrifícios. O próprio Zarur diz, em outra passagem de suas palavras, que vitórias no serviço de Deus só com sacrifício. Mas por quê? Eu disse que esta passagem da pesca chamada milagrosa é o exemplo para o verdadeiro legionário. Aqui eu vejo duas espécies de pescas milagrosas. Primeiro, Jesus pescando Simão Pedro e André. Depois pescando Tiago e João. Isso aqui foi o principal. E a maioria não percebe. A turma só se impressiona com a pescaria milagrosa dos peixes porque pensa logo no estômago. Mas a grande pescaria milagrosa feita por Jesus foi chamar quatro homens, dois até bem mais jovens. João era muito jovenzinho, né? E fazer deles pescadores de almas. E Jesus disse para eles: sigam-me. E eles seguiram. E foram esse luzeiro para a humanidade. Bem, o que nós destacamos como a pesca mais importante que Jesus fez naquela ocasião? Passa o microfone para seu neto. Passa lá. Nome, atestado de vacina, carteira de identidade. Nilza da Costa Silva. Sim. Foi a pesca dos apóstolos, né? Quando ele saiu a procurar os apóstolos para fazer o apostolado com ele. Sim, e aqui nessa passagem, ele pescou Simão Pedro, e seu irmão André. E João e Tiago. Tiago. Vejam, pescou logo quatro principais com quem ele andava para cima e para baixo. Ele estava em todos os cantos com Pedro, Tiago e João. Convocava André também muitas vezes. Começou chamando logo os pés de boi, como costuma se dizer. Mas a humanidade geralmente é atraída para a pesca dos peixes, porque há um trechinho aqui, que deixa eu ver se me lembra. Entrou Jesus na barca de Simão e, depois de pregar ao povo que lá se encontrava, mandou que Pedro se fizesse ao largo para a pesca. Simão lhe objetou que haviam trabalhado toda a noite sem nada apanhar, mas queria obedecer à ordem e, lançando as redes, pescaram tão grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Acenaram aos companheiros que se achavam noutra barca para que viessem ajudá-los. E eles foram, e as duas barcas ficaram cheias de tal modo que quase se afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois que sou um pecador. Jesus, porém, lhes disse: segui-me e eu vos farei pescadores de almas. Logo eles abandonaram as redes e seguiram Jesus. Quer dizer, a maior pesca que Jesus fez foi dos apóstolos ali, naquele momento. Agora vamos a outra parte do Evangelho, muito importante. Aliás, o texto é até mais comprido. Jesus expele espíritos impuros. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. E capítulo 3, versículos de 7 a 12. Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Vamos ver o que nos inspira o poder de Deus. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os males e enfermidades do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria e à sua presença foram trazidos os que se achavam doentes e atormentados por dores e males diversos. Possessos, lunáticos, paralíticos, e Jesus os curou. Acompanhava a grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Em Cafarnaum, entrando na sinagoga aos sábados, Jesus os instruía. Todos se admiravam do seu ensino, por isso que os instruía como tendo autoridade para fazê-lo e não como os escribas hipócritas. Ora, sucedeu-se achar-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo que exclamou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem és. És o Santo de Deus. Jesus, repreendendo-o, disse-lhe: Cala-te e sai desse homem. Logo o espírito impuro, agitando-o violentamente e atirando-o ao chão, soltou um grito estridente e saiu do homem. Tão admirados ficaram que uns aos outros perguntavam: Que vem a ser isso? Que nova doutrina é essa, cheia de poder? Ele dá ordem até mesmo aos espíritos imundos e estes lhe obedecem. Sua fama se espalhou assim rapidamente por toda a região da Galiléia. Em outra ocasião, além da multidão que o acompanhava, juntaram-se-lhe pessoas provenientes de Tiro e Sidon, todas a se precipitarem para tocar Jesus. Os espíritos impuros, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam: És o Filho de Deus. Ele então lhes ordenou que não o dessem a conhecer. Há aqui uma passagem que o nosso saudoso irmão Zarur destacava sempre para nos dar um ensinamento profundo. Alguém se lembra? Há uma passagem aqui tão importante. Tácito, Ari, do Conselho Fraterno, sabe que vocês matam a charada? Eu vou ler o trecho. Eu quero todo mundo com a cabeça funcionando. Se nós não soubermos Evangelho Apocalipse, como poderemos contribuir pela transformação do Brasil, cumprindo aquilo que é determinação da LBV e da religião divina e do PBV? Um instrumento importante para isso é o Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, que nos ensina a conviver com os espíritos. Paulo diz que vivemos cercados de testemunhas invisíveis. O que são essas testemunhas invisíveis? Espíritos. Paulo também diz, o apóstolo dos gentios, que assim como há corpos terrestres, há corpos celestes. Os corpos espirituais. Então vamos ao trecho. Ora, sucedeu achar-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que exclamou. Essa é a parte que o irmão Zarur analisava muitas vezes e nos chamava a atenção. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem és. És o Santo de Deus. Jesus, repreendendo, disse-lhe: cala-te, sai desse homem. Logo o espírito impuro, agitando-o, violentamente atirando-o ao chão, soltou um grito estridente e saiu do homem. Tão admirados ficaram, que uns aos outros perguntavam: que vem a ser isso? Que nova doutrina é essa, cheia de poder? Ele dá ordem até mesmo aos espíritos imundos, e estes lhe obedecem. Sua fama se espalhou assim rapidamente por toda a região da Galiléia. Em outra ocasião, além da multidão que o acompanhava, juntaram-se-lhe pessoas provenientes de Tiro e Sidon, todas a se precipitarem para tocá-lo. Os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: és o Filho de Deus! Ele lhes ordenou que não dessem a conhecer. Tácito, o microfone para o professor Tácito. Mas alguém se lembra? É que os espíritos atrasados reconhecem a autoridade de Jesus. Sim, mas continuavam lá atrasadinhos. É como diz o irmão Zaru, não basta conhecer Jesus. Tem que seguir a sua doutrina. Bom, quem vai falar mais? Ari Gonçalves, do Conselho da LBV. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Meu querido irmão Paiva Neto, essa passagem eu me recordo que há um prosseguimento logo após, que Jesus fica até muito zangado com os apóstolos, porque eles ficam abismados. Então ele chega a reclamar: ó, geração incrédula e perversa, porque esse até tipo de... Até quando estarei convosco? Até quando vos esse tipo de espírito, ele só pode ser expelido através de jejum e muita oração. É outra passagem, né? É uma muito passagem importante, que tem uma relação com esse tipo de espírito, né? E vem um pouco mais adiante. Essa passagem, porque ele completa que os apóstolos não conseguiam afastar certa espécie. Exatamente, de espírito, só através de jejum e muita oração. Aliás, Jesus vai expulsar maus espíritos durante toda a sua vida, e muitas vezes nós vamos ver isso reproduzido. Olha aqui a história do gadareno lá, que tinha uma multidão de espíritos. Se repete várias vezes, depois nós vamos chegar nessas outras passagens. Quem mais pediu a palavra, hein? Tereza, vamos lá. Tem que ser rápido, tem um minutinho só, né? A passagem é essa mesmo que o senhor comentou, os demônios reconheciam Jesus, mas continuavam demônios. É isso mesmo. Jesus dava ordem para eles que não falassem, porque não havia chegado ainda o tempo dele, de Jesus ser reconhecido publicamente. Pois se não. Estende muito mais, né? Mas isso eu acho que era o principal. Justamente. Bom, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem. Nossos corações para sempre.